a questão do conhecimento. Todos nós, eu ando de existência e somos conhecedores disso, porque há um potencial de conhecimento muito grande, há uma unidade de pesquisa que pode processar esse conhecimento e oferecer a determinados públicos. Mas se repararem, uma dinâmica do contexto é que cada vez mais surgem centros de investigação, centros de pesquisas a nível das universidades, já casos do governo encomendar estudos a estes centros. Acredito que eles não têm a mesma implementação nem a capacidade de ter os pés assentos no chão, como nós temos em determinadas realidades. Não acredito que um centro de investigação, qualquer universidade, consiga falar com melhor propriedade, neste momento, de questões que a DW fala, como a DW fala dos problemas da terra nas zonas periurbanas, ou uma série de assuntos. A minha pergunta é, como elemento, como desafio externo, oportunidades, o que é que vocês veem? Porque é um novo ator. Muitas das vezes, muitos dos estudos que nos são encomendados a nós, provavelmente no futuro, podem ser encomendados a eles, ou eles podem ter demandas em relação a nós. Um pouco, qual é a vossa opinião? Como é que isso seria? Sim, por favor. Eu acho que o caminho seria... Porque se nós temos alguns anos de experiência em pesquisa e eles têm essa abordagem ainda como uma coisa nova, acho que estariam abertos e a nosso nível da unidade de pesquisa, em particular o SEDOC, já temos recebido de forma informal ainda alguma predisposição de alguns centros em colaborar conosco. Ainda estamos dentro daquela que são as limitações, olhando para aquilo que são as fraquezas que foram apresentadas, mas acredito que temos aí um cenário em termos de oportunidade. Eu acho que sou uma resposta. Eu acho que vai haver, agora, esta situação em relação aos ONGs. Provavelmente o caminho é de serem subcontratados por outras entidades que são aceitos. Quer dizer, e até por acaso, foi um reparo que o Alan fez, não, a DW não importa, a uma dada altura, por este tipo de coisa, que seja o nome da DW, por enquanto que aquilo que a DW apoia ou acredita seja adotado. Então, muitas vezes mesmo, em termos de influenciar, uma coisa que sai da universidade terá mais peso que uma coisa que sai da unidade de pesquisa da DW. Então, pode haver uma vantagem para a DW. Neste, eu só queria reforçar, mesmo em relação àquilo, o trabalho, a apresentação do João. Quando falamos de oportunidades, do planeamento, eu vou associar planeamento e orçamentação. Porque no último ano, anualmente, todas as administrações municipais são obrigadas a fazer um plano e um orçamento. E o maior problema que eles têm é de traduzir o plano num orçamento. E não está ninguém a ajudá-los. É que todos eles têm exatamente o mesmo problema. E o que é que acontece? É que no momento de introduzir no Orçamento Geral do Estado, online, como não conseguem traduzir o plano num orçamento, eles acabam por o orçamento do ano passado. Porque não estão a conseguir pôr o orçamento com base no plano. Esta é uma das questões. A segunda questão, como oportunidade que cria... enfatizar para a DW é a questão de informação. É que continua a haver, a todos os níveis, uma incapacidade muito grande de recolher, tratar, interpretar informação. E eles precisam, porque anualmente estão-lhes a pedir para fazer isto. Então, se vocês têm essas competências e podem vender a eles, eu acho que também é uma outra oportunidade. Ok. Sim. Relacionado com pesquisa, eu acho que é bastante interessante. Houve uma reunião organizada no nível da África, dos instituições envolvidas na pesquisa urbana. E houve 18 centros de pesquisa sobre assuntos urbanos convidados para uma reunião em Addis Ababa. Isto foi em junho, acho que. O DW foi uma delas escolhidas no nível do continente. Hein? E até houve uma proposta de criar uma rede que pode ser transitado numa associação de instituições de pesquisa urbanas em África. E DW foi escolhido com uma das três organizações, ou três centros de pesquisa, no committee, steering committee, né, para realmente a comissão de instaladora desta. So, quer dizer que somos respeitados internacionalmente muito bem e poucos reconhecidos cá no país, hein? É por causa das publicações que fazemos, por causa do nosso website, por causa do, as associações que nós temos com instituições internacionais, com a IDRC, com o Centro de Cidades Africanas em Cidade do Cabo, com as instituições do Paul Jenkins, etc., e com várias universidades, mas é desafio para ser reconhecido cá no país. Não funciona. Isto cria uma sombra, quer dizer, não vão aceitar que o trabalho de base foi feito por um monge. Isto é um desafio que temos que lidar, né? Como detentor deste potencial, vamos capitalizar isso, né? Mas também aqui é uma questão muito mais voltada para o reconhecimento por parte das instituições do Estado, mas fazer um reconhecimento público, né? Ou formal, em relação à DW. Porque volta e meia, o que é que acontece? Estamos a fazer um trabalho no Zaire e está alguém, tanto do governo do Zaire, muitas vezes o governador mesmo, o adjunto, a dizer que não conhecemos a DW já fez esse e aquele serviço. Volta e meia, estamos no Kwanza, sobre a mesma coisa. Então a DW é conhecida, não é? E reconhecida como uma ONG competente. Mas ao mesmo tempo, esse reconhecimento formal ou trazer isso ao público é que é o problema. Mas vão precisar de competência e conhecimento da DW. Não confundem as coisas. Mesmo se eles não lhes dão prêmio, por enquanto os contratos vão fazer uma coisa. Por favor. Nós tivemos uma stand na Feira dos Municípios e Cidades, na Filda. A primeira e a única que já se realizou até agora foi quando? Uns dois meses, mais ou menos. E na nossa stand apareceram pessoas muito interessantes, que algumas nós nem sequer conhecíamos, só quando se iam despedindo, deixavam cartões de visita e pretendiam continuar os contactos. É que nós sabíamos que eram ou vice-governadores das províncias, e todo mundo falou, não, conhecemos a DW, o fulano ainda está lá até agora, o fulano, é incrível, é muito conhecida, e o Bonito foi para lá, falou da DW como se fosse alguém que... É verdade, então dizer que muita gente conhece, inclusive as áreas temáticas em que trabalhamos, em que somos bons. E até muitos querem que a DW vá para as províncias deles e nós dissemos que se vocês podem financiar, teríamos todo o prazer. Travão. Por que é que não? Ali queria logo o travão. É um problema. Vai ser apresado. Mas como é que vamos para lá? Está certo. Podemos. Sim. Os nossos programas é verdadeiramente com o NG, já tem dinheiro, e levam dinheiro para fazer o projeto. Está aqui a intervir o nosso colega. Eu acho que a DW, não, como já se disse anteriormente, a nossa maior preocupação agora não é ver reconhecimento formal e enaltecer o nome da DW em termos das obras para que todo mundo saiba. O mais importante é nós olharmos para os nossos projetos e vermos que as implementações, as políticas que o próprio governo traça, tem alguma coisa que foi elaborada por nós, que tem alguma assinatura da DW, por mais pequena que seja, esse é que será o nosso maior reconhecimento, porque se esperarmos que seja formalizado, que ganhemos prémios, acho que não vai acontecer, por causa também do cunho político e a forma como são geridas as políticas em Angola, tudo tem que ser do executivo e tem que ser da pessoa que mais pensa. Então, nós não vamos ver. Aqui. Não podemos dizer nunca. Vamos continuar. Gostaria só que... Yeah, vamos continuar. Temos por aí uns 40 minutos e vamos tentar fechar esse painel para voltar a discutir os próximos passos, tá? Entretanto, eu gostaria de relembrar que foi... Pediram para vos fazer recordar, foi circulada uma folha em que vocês podiam ter uma opinião avaliativa, seria bom entregar. Yeah, fica à vontade. Eu vou passando. Só brevemente e talvez em contracorrente. Eu acho que, como parte da nossa identidade, nós devemos refletir se somos sociedade civil ou não. Porque muitas vezes nós só pensamos na relação com o poder e com o governo. E se somos a sociedade civil, não tem que ser só isso. Nós podemos ter ações, iniciativas culturais ou querer promover a participação à volta de coisas que não estão à escala nem têm a ver com a relação governativa, com as questões governativas. Eu pessoalmente gostaria que pensássemos isso também. Sei lá, estou a pensar um dia ver o Alan com a sua viola a dar um concerto num estádio e dizer: não tem nada a ver com o governo, ele gosta de tocar, há uns que gostam de ouvir. Não sei. Estou a dar isso como exemplo, estou a brincar, mas temos que pensar nisso, porque somos sociedade civil, ou somos organizações da sociedade civil. Não tem só a ver com o governo e influenciar o governo. Pode ter a ver com outras coisas. Yeah. Eu acho que tudo que a gente está aqui a falar, e o Ana já disse muito isso também, tem muito a ver com a articulação da nossa visão e a nossa missão. Eu recordo-me que no princípio deste ano, a Direção Provincial da Indústria convidou-nos para a gente lotear o perímetro industrial que liga, nesse caso, o Uambo Kaala. A primeira pergunta que eu fiz ao diretor provincial é se havia uma negociação com os ocupantes daquele espaço. Ele disse: não, fez, está tudo já, vocês da W vão lá só e façam o loteamento. Eu disse a ele que o nosso papel não é meramente técnico, tem um lado social. Porque tecnicamente nós podemos ir, mas vamos encontrar problemas sociais naquela zona. Que não, o povo já está totalmente mobilizado e... Se for necessário, vamos com polícia. Se for necessário, a gente vai lá com polícias e vocês fazem um trabalho e ninguém vai me culpar. A gente educa, se eles não tiverem educado. Nós oferecemos o nosso serviço para que, além do técnico, não é? E fôssemos para a comunidade e negociarmos com elas e avançarmos com o processo de loteamento. Eles não quiseram. Então nós também dissemos: epá, tudo bem, nós também largamos as mãos. Fazem o que vocês bem entenderem fazer, mas nós não vamos avançar. É aí onde eu penso que nós devemos rever a nossa visão e a nossa missão. Né? Por quê? Porque a nossa identidade, a nossa patente, é revestida da nossa missão. Isso do reconhecimento a nível das instituições, eles já sabem quem é a DW. Mas a gente tem que mostrar um rosto daquilo que a gente, na verdade, defende. Porque se formos Maria, vai com as outras, às vezes a gente, só porque queremos um financiamento e optamos pelas políticas do governo, caímos num grande erro. Posso complementar só dessa história? Que, por acaso, tenho pena não termos falado disso quando estava cá o Adérito. Que é o senhor também dizer: não, mas não vale a pena despertar muito as pessoas. Que vão começar a querer reclamar muitos direitos. Então, é interessante às vezes, como pessoas que estão nessas estruturas, a visão que tem é que não é sequer do que está na lei. É dizer: não, não, eles, aquilo na lei, facilitação, não, não, só precisa, a gente vai com polícia e vocês fazem o trabalho. Okay. Isto, só para que a volta dessa conversa há uma oportunidade para a verdade. É que grande parte dos projetos de investimentos públicos, que sejam pequenos ou grandes, nunca traz essa componente da auscultação, educação das pessoas, mesmo quando as pessoas vão ser afetadas pelo projeto. Aí eu acho que há uma oportunidade por causa da nossa competência em termos de mobilização social, educação, etc. Que é muito importante, quase sempre afeta os resultados desses projetos. A falta disso afeta, às vezes, ao percurso e os resultados. Yeah. Uma coisa que na linha do, do proposto do, do Figas, né? Mas mesmo temos que ir fechando. Yeah. Não, é o ciclo do semanal, hein, dos debates que nós fazemos nas sextas-feiras. Eu acho que é uma oportunidade realmente de mesmo para com a visão da sociedade civil, hein, para promover debates sobre outras coisas. Amanhã temos um debate sobre o papel do artista plástica no o papel social, hein? Eu acho que é uma série das coisas, mas relacionado com isso, eu quero estivemos a conversar há poucos dias com o Quito sobre um tipo de análise interna do, das relações entre os diferentes programas, e isto surgiu hoje de manhã também nos cada um dos dos SWOTs dos diferentes programas, hein? Há uma fraca entendimento do que os outros programas estão a fazer. Eu quero propor com a primeira proposta para um novo plano estratégico para o futuro, que cada mês, pelo menos uma vez por mês, hein, convidamos uma dos projetos a apresentar os seus trabalhos atuais, correntes, hein, e discutir realmente onde estão em termos do o que atingiram, etc, etc. Eu acho que devemos utilizar este debate sexta-feira para compartilhar realmente os conhecimentos e criar realmente mais uma cultura institucional, hein? Mas eu acho que parece que há outras coisas que podemos desenvolver através dos debates, mas isso, acho que isto é um dos espaços mais importantes para promover a cultura da organização. Então, vamos fechar. Não batemos palma ao João Neves, não sei. Ok. Não creio que seja necessário resumir tudo o que foi dito, né? A menos que vocês achem, eu consigo, modesta parte, consigo sintetizar, mas acho que não vai ser necessário, não? Não. Ok. Entretanto, temos, sim? Não, pode ser que não vamos a tempo, já. Yeah. Não parece, mas há um problema que nós não discutimos a apresentação do título. Sim. O entendimento que eu tive... Isso também é um pouco complicado, né? Quando percebi a agenda, o tempo e tal, o entendimento que eu tive, a apresentação do que foi. As ONGs no Reino Unido, pelo menos aquelas que eu tive o privilégio de visitar, fazem essas Save the Children, essas Oxfam, todas, que tiveram que criar isso, porque senão não há forma de sobreviver. Mas agora, eu acho que é, para nós DW, é extremamente importante que passemos a ter mais encontros com o pessoal com a direção do Kish Crédito, da Abitec, e irmos conversando, porque, por exemplo, nós, o pessoal sênior, ou qualquer outro funcionário da DW, amanhã, se eu estiver perante a um governante que eu quero influenciar, por exemplo, me fazem perguntas, eu tenho que estar em condições de responder. Devo estar em condições de dizer tudo sobre as empresas sociais que nós temos. Então, e isso é só possível se tivermos encontros periódicos, ou trimestrais, ou em seis meses. Portanto, tem que criar uma periodicidade desses encontros acontecer. Calei. Mas, sim? Eu queria reforçar. Independentemente dos encontros semestrais ou encontros periódicos, na impossibilidade deles existirem com a presença física das pessoas, é partilharmos aquilo que são as informações relevantes da Abitec, da Abiterra, e que estejam acessíveis a todas as pessoas para que possamos perceber e poder passar a mensagem exata daquilo que são esses projetos sociais. Perfeito. Eu acho que é algo que devíamos aprofundar. Alguns dos conceitos que às vezes se intercruzam. Um é que mesmo uma organização não governamental e sem fins lucrativos pode ter uma preocupação com eficiência e absorver determinados valores que se costuma associar mais ao setor empresarial e que eu acho que nós, a nível da DW, precisamos fazer isso. Por exemplo, o cuidar dos meios técnicos, fazer com que eles durem o mais possível, não estar a desperdiçar coisas, sei lá, de combustíveis, água, não sei o que, não sei o que. Há toda uma série de preocupações que uma empresa normalmente tem de não estar a desperdiçar o que possui, que acho que é saudável que as ONGs... Bem, e os recursos humanos é talvez o recurso mais caro que todas as organizações têm e não desperdiçar. Mas há o outro lado, que é se tens uma estratégia em que a tua principal critério para tomar decisões é a rentabilidade daquela decisão, ou se tens outra. E eu acho que aí é que nós muitas vezes ficamos confundidos. Eu acho que mesmo nós às vezes não temos clareza. Estamos a fazer aquilo porque há um recurso financeiro que nos facilita fazer aquilo, ou se há um outro valor que tem a ver com a tal servir o pobre, qual pobre, como bem levantou o João Neves, é que nos está a mover a fazer aquilo. Eu acho que também reconheço que não é fácil ter constantemente essa clareza, porque numa organização a sobrevivência costuma ser também importante, né? Finalmente, e também ligado com isto, há questões a que eu acho que o João aludiu em parte, que é as questões de governação. E eu por isto desta maneira: se a DW é dona da Abitec, da Abiterra e da Kishi Crédito, então essas organizações têm que prestar contas à DW. Mas quem é essa DW e quem é essas organizações têm que prestar contas? Isso também deve estar claro. Somos nós todos que estamos aqui. É um board, é um conjunto de associados. Então, há toda uma série de coisas que eu acho que nós devíamos reforçar a clareza sobre isso. Uma coisa que eu acho que tem que ser, e para mim eu estou muito claro nisso, tem que ser combatida dentro da organização, é às vezes essa visão de dizer, não, a empresa privada é deles, estão a criar tipo uma coisa de privatizar para eles. E eu lembro quando cheguei ao AMBO de ter chamado essa discussão e ter combatido essa ideia, porque às vezes as pessoas pensam, não, isto agora é tipo a empresa do Beto e empresa do Quito com mais uns e não sei o quê, que às vezes é uma forma um pouquinho primária de olhar para esses assuntos, que não invalida que as pessoas possam querer dizer, não, os mecanismos de governação, os mecanismos de os fluxos monetários, de que os lucros depois são reinvestidos em qual projeto e não sei o quê. Isto é perfeitamente legítimo, mas normalmente essas coisas são atacadas de uma forma um pouquinho mais primária. Então, talvez não foi muito estruturado, mas era o que eu tinha para dizer. Ok. Cupi, tu levantaste esta questão, eu acho que é justamente para você. Mas, pronto, eu fui julgado dos outros, queria alimentar o desejo de um lado, o Quito também tinha o direito da apresentação dele ser discutida. E nós também temos aqui pessoas que tinham, mas eu vou aproveitar esse momento para matar uma curiosidade com o Quito. O Quito disse que Kishi Crédito está envolvido no programa de reforma da economia informal. A minha curiosidade é muito mais pessoal. Se nesta comissão, nos estudos que estão a fazer, também estão a usar este lema, esse slogan de transformar o informal em formal, isso às vezes me faz muita confusão. Não sei se também estão a dialogar neste sentido. A reforma é isto? Não, vamos perceber já, porque nós fomos convidados a ser operador. Então, nós fomos, ainda não recebemos uma carta, mas tivemos uma reunião com o pessoal do Ministério da Economia para ser uma instituição financeira operadora do programa. Portanto, eu acho que isso está em todos os discursos oficiais. A ideia deve ser mesmo essa. Embora nós ainda temos a oportunidade de dizer se queremos ser operadores ou não. Parece que o Quito pode responder das outras questões que... Sim. Muitas... Bom... Como? Não, eu disse que a maior parte das ideias levantadas não são bem perguntas. O que eu quero dizer é que uma empresa, tem vida própria, tem uma estrutura de gestão, a mesma complicação, a mesma complexidade que existe para gerir a DW, existe para gerir a Kishikred e todas as outras empresas. Eu acredito, e nós estivemos aqui a falar sobre o nível de... E que eu estou aí para o ponto do Willy, que falou sobre encontros. E vou também aqui atacar um bocado aquilo que o Figas disse. Encontros com funcionários sênios da DW. Direção que escreve tem que ter encontro com funcionários sênios da DW. Como? Não, estou para a pergunta, isso tem que ficar claro. Pois. O que é ser dono e o que é. Não estou a recomendar nenhuma solução. Pois, mas aqui há um pedido, uma sugestão do Willy. O que é que nós vamos abordar nos encontros? Nós temos uma área, aqui escrito que é uma área de responsabilidade social, tanto a área social da Caixa Crédito, que responde de alguma maneira a todas as preocupações que se levantam sobre as instituições microfinanceiras. É que se nós estamos a atingir o público-alvo, não é? Porque aqui também já se disse de manhã, o João, a Mary também falou, temos uma visão de lucro, mas esquecemos o social. Portanto, dentro daqui abrimos uma área social, porque esse debate é internacional e é muito grande. Portanto, as instituições clamam que são eficientes, que fazem lucro, mas será que o cliente também tem benefício? Por causa disso, nós criamos uma área que pode produzir informação, pode produzir estudos, e nós temos contato, unidade de pesquisa da DW. Agora vamos fazer um estudo, por exemplo, nós pedimos um estudo sobre penetração de mercado, o CMI, Universidade Católica, portanto, vários estudos que são feitos e nós abrimos o nosso público-alvo para fazer os estudos. E eu acho que isso pode servir de fonte de informação para todas as pessoas interessadas. Agora, eu pessoalmente, para fazer um encontro de direção com funcionários sênior da DW, não sei que tipo de informações vamos tratar. Mas, portanto, outra pergunta, Tiago, informações relevantes. Infelizmente, em termos de empreendimentos sociais, estamos ainda atrasados sobre disseminação de informação, mas nós estamos em fase muito adiantada sobre o trabalho no website. O website tem uma ideia muito antiga e hoje também parece que é muito atraso uma instituição não ter um website. Nós estamos em fase muito adiantada para termos o nosso website e há muita discussão sobre o que é que o website vai publicar, mas vamos publicar, vamos em princípio se espreitar um website de qualquer banco, está lá promover os produtos do banco. Então, se for um banco milênio, agora está a publicitar um produto qualquer de poupança, o Banco Espírito Santo, todos estão a promover produtos. A discussão que nós temos é o que é que nós vamos colocar no nosso website. Vamos, a princípio seria para promover o nosso produto, mas, portanto, estamos abertos produtos, ideias ou até conclusões de estudos. É aí onde eu acho que essas informações relevantes estariam disponíveis. Eficiência, Figas, eficiência e cuidado com o dispêndio e o mecanismo de governação. É muito importante que o Figas tenha levantado essa questão. Quando na abordagem empresarial, e o João há pouco falou um bocado sobre mudança de falou só da abertura de portas no setor público, a percepção em termos do ONG e empresa. Mas mesmo quando se trabalha para maximizar lucros ou resultados, todas as instituições devem fazer isso, seja ONG, seja igreja, sejam empresas, o objetivo de qualquer organização deve ser sempre gastar menos do que aquilo que consegue angariar. Nas ONGs, isso não é bem, não é muito promovido, acho que não está muito claro. Por exemplo, na Kish Crédito, ou bom, na Habitec, não estou na gestão do dia a dia, mas eu percebo que existe uma responsabilização muito grande sobre os resultados a alcançar. Isso muitas vezes é por causa da pressão, né? Nós estamos ali e sabemos que a Kish Crédito hoje vai ser o resultado do esforço que diretamente vamos aplicar. Portanto, se A ou B dormirem em vez de trabalharem, provavelmente a empresa vai fechar. Isso nas empresas é muito claro. Portanto, não existe muito espaço para discutir isso. As metas e os objetivos são muito claros. E, embora as empresas em Angola, infelizmente, sejam das mais ineficientes do mundo, é só verem, por exemplo, quantas pessoas trabalham num supermercado de 10 metros quadrados. Aquilo que o Willy disse é verdade. Produz-se muito pouco, mas... E mesmo nós, em termos de Kish Crédito, a nossa eficiência comparado com as outras instituições, tanto regionais como mundiais, é mais baixa. A nossa cultura é muito de... temos mesmo que empurrar. Eu até tenho dito que eu agora percebo bem o papel do capataz no tempo colonial. O capataz usava o chicote, nós agora temos que ter outros mecanismos para ter... não conseguimos ter o mesmo resultado. Como? Mecanismos legais. Exatamente. São mecanismos que a Lei Geral do Trabalho prevê. De outro jeito, tu estás no Tribunal do Trabalho todos os meses. Pois, então, temos que usar mecanismos legais para manter a mesma figura, agora revestido com outra capa. Portanto, há muita tendência para a ineficiência em todas as organizações, pelo menos naquelas que eu já tive. Nas ONGs deve ser pior. Eu tive a oportunidade de trabalhar na DW, portanto é importante levantar isto. Eu tive a oportunidade de trabalhar na DW. Eu quero lhe dar um exemplo. A DW deve ter perdido, num espaço de 6 meses, 12 viaturas em acidentes, todas em perda total. Imagina quanto, mais ou menos 12 viaturas. Sim. Em termos de custo financeiro, é terrível. Foram perdidas, umas no Ambo, outras em Luanda, mas lá se foram. Quem foi responsabilizado? Ninguém. Portanto, a organização perdeu. Isso no Kish Crédito não acontece. Pois. Não acontece, sim. Mas os mecanismos, e mesmo a DW tem os mecanismos. A pergunta é, usam-se? Se faz... Desculpa lá, sei que... Ok. Vamos para os mecanismos de governação. Essa pergunta foi o Figas quem colocou. Os mecanismos de governação que existem, todos os empreendimentos sociais são sociedades anónimas. E as sociedades anónimas significa que tem, em termos de estatuto, tem que ter um conselho de administração. Não é segredo para ninguém que as empresas são maioritariamente detidas pela Development Workshop. E todas as instituições, seja a Habitec, Kish Crédito e a Habiterra, têm um conselho de administração que é o responsável pela estrutura, pela governação da empresa. Eu não fui, desde o primeiro dia, diretor da Kish Crédito. Eu fui... enquanto funcionário da DW, fui escolhido para representar a DW no Conselho de Administração da Kish Crédito. Isso foi em 2006. Portanto, o Conselho de Administração da DW, da Kish Crédito, tem até agora dois representantes da DW. Portanto, era o Sr. Alan e eu. E há três pessoas independentes, entre aspas, o Santinho, a Ana Maria e a Doutora Constância Silva. Portanto, são pessoas independentes. No processo de registro da DW aqui em Angola, também há muita resistência para com que estrangeiro infelizmente, não era muito fácil para... Na altura, o diretor era o Rolly. Portanto, havia muita resistência das autoridades. Primeiro, ser um projeto que está vindo de uma ONG. Segundo, está a ser dirigido por um estrangeiro. Portanto, houve uma decisão de eu assumir a liderança. Mas, embora já tivesse a estar a ser preparado desde mais ou menos 2006, 2007 para assumir o posto. Mas, como disse de manhã, no início, todas essas ideias de empreendimentos sociais eram, pareciam muito difíceis de implementar, era um tremendo desafio. Houve um tempo na vida do SLP, que depois ficou aqui Xicredo, era normal as pessoas quererem sair do SLP para irem para a DW. A Elga trabalhou no SLP. E aquilo era uma vitória. O Wilson saiu, era como se tivesse saído do sufoco para ir para o conforto. Portanto, hoje é provável que essa tendência tenha invertido, mas isso é fruto de muito trabalho. Portanto, os mecanismos de governação que existem são esses. Portanto, cada vez há mais ideias, cada vez existem mais projetos, então queremos transformar em empreendimentos sociais. Eu acho que precisamos evoluir no nível de pensamento, como estruturar ou como estruturar a governação de todas as entidades. E também como canalizar recursos dos empreendimentos sociais para a DW. Os colegas da DW vão sentar e nós vamos produzir recursos para implementar um projeto. Portanto, esse era o projeto que eu não queria correr. Eu acho que o tema é super importante. Pois. É que tomou mais do que 10 minutos. Não fui eu, não. Primeiro as perguntas, eu estou a responder. Como? Digamos que. Mas tens de ser muito preciso. Isto aqui não é para se discutir aqui, mas eu não concordo com o que diz. O que é que iria discutir com o pessoal da DW nesses encontros periódicos? Porque o empreendimento sociais não é algo que nós estamos a inventar em Angola. Existem em muitos países, mesmo em Angola, a ADRA tem. Existem mecanismos que é importante haver isso. De tempo em tempo, as pessoas sentam. Mesmo essa informação que tu acabou de nos dar agora, é importante. É importante nós sabermos. Então, eu acho que esses encontros devem acontecer mesmo. Cadê? Ok, Tito, vamos fazer uma questão. Temos 15 minutos para fechar isso, Eu entendo que há um tema de debate. Sim, 17h30, pelo menos é o que me disseram, não? Ok, temos 15 minutos para fechar hoje a sessão. Ok. Então, a minha sugestão era, não sei se há possibilidade de fazer essa, porque eu tenho uma lista de assuntos que remeto que não foram esgotados aqui e eu acredito que não serão. Então, eu acho que a nível interno, não sei como é que vocês querem evoluir, mas terão de, internamente, eu pelo menos, recomendo-vos a continuar a discutir. Fica muito mal avançar para um plano estratégico tendo estas coisas não suficientemente consensuadas. A primeira é essa questão da rentabilidade. E a questão é por várias coisas, desde o ponto de vista da percepção dos que estão de fora, desde o ponto de vista da comunicação interna, como é que isto é percebido entre todos, desde o ponto de vista de uma série de mecanismos. Então, provavelmente há boas práticas de um e do outro lado que não se estão a aproveitar. Então, eu acho que esta era uma das questões que acho que tem que ser analisada. Há também ideias ligadas à visão e à missão da organização. Tem que se buscar uma forma de como vamos construir, porque nós não somos, e isso vai trazer dilemas. Então, somos ativistas ou somos conselheiros das administrações? Provavelmente os dois papéis atualmente é mais confuso, né? Então, quando estamos numa administração, estamos a exercer a nossa cidadania, já que somos uma relação angular, ou somos um grupo que é consultado? Depende um pouco de como nos virar as coisas, né? Então, a questão da missão, visão, vai ser muito importante. Sinto que também havia muita vontade de discutir mais a questão da pesquisa, ainda que ali vocês tinham mais ou menos alinhado, como é que ela serve internamente, como é que os produtos são publicitados fora. Lançava a ideia como vamos fazer alianças com outros centros, com outras unidades de saber, qual vai ser o nosso papel. Então também faltava discutir isso. Há uma que não foi levantada, mas eu aconselho-vos a fazer, a minha experiência da ADREC, temos a tendência de, quando fazer um plano estratégico, não discutir duas coisas. O tipo de estrutura interna que temos que ter para lidar, eu recomendo muito, sinceramente, acho que muitas das organizações vão sofrer muito impacto da crise financeira porque não discutiram o tipo de estrutura, que perfis, que papéis, e às vezes se estão tornando irrelevante, apesar do bom nome, por causa disso. E a estrutura de como, qual é a nossa estratégia de captação de financiamento para levar aquilo que vai ser o nosso sonho. Então, isto eu acho que são as coisas que ficaram por discutir, a par de outras coisas que são óbvias, que são, recomendamos a todos que seria tentar melhorar todos os programas, né? A análise SWOT, eu acho que aqui vos foram dados uma série de ideias de quais são os desafios externos. Então, gostaria muito, o que eu recomendaria é que olharem para as forças e fraquezas para lidar com isto também. Provavelmente nós fizemos na ótica, a diferença é que quando fizemos na ótica do projeto é para lidar com os desafios deste projeto, mas se calhar acho que esse exercício com o João Neves abriu-nos ideia de que o problema é ainda maior. Então, quais são as nossas forças e fraquezas para lidar com isto e, sobretudo, tentar ver que elementos daqui são realmente ameaças, oportunidades para a coisa. Estas são, só para resumir, até esse ponto. Agora, quais são os próximos passos? E como vamos avançar com esses próximos passos? Primeiro, as questões pendentes. Como é que vocês estão a pensar discuti-las? Eu tenho ideias, mas gostaria de ouvir. O que foi a previsão que fizemos no plano? Era de criar vários grupos de trabalho, uma para cada sector, de voltar, sim, afinar, ajustar a sua plano estratégico, a sua SWOT, sim, com na base dos comentários que receberam, mas também no, na base do análise que fizemos hoje à tarde, liderado pelo o João, mas em termos de adaptar a estratégia para a realidade hoje em dia. Porque eu acho que não podemos simplesmente continuar a executar os programas de maneira que fizemos nos últimos 5 anos. Hein? Não serão recursos necessários. Hein? Os tipos dos fundos disponíveis serão diferentes. Hein? Estas coisas eu acho que necessita uma revisão em sectores, mas aquelas outras coisas, e eu acho que o Sérgio mencionou, são de facto elementos chaves na elaboração do plano estratégico para frente. E eu acho que o que precisamos fazer é fazer uma divisão das forças entre nós para criar grupos de trabalho sobre os diferentes temas, hein? Com questões claras, e voltar em 2 semanas e para os grupos de apresentar e aceitado ou não como o grupo alargado, hein? E naquele processo vai sair o plano estratégico para o futuro. Exatamente. No caso do plano estratégico, voltando, eu tenho uma sugestão. Foi das que vi que seria mais fácil pela forma como estamos a fazer o processo. Se pode identificar a possibilidade de melhorarem a análise de forças e lançarem 4 tipos de linhas de orientação que depois podem ser discutidas. Por exemplo, se a minha análise de forças é bem feita, depois eu posso pegar alguns pontos fortes e cruzar isso com oportunidades. Por exemplo, se eu digo, uma das coisas, tenho muito conhecimento e tal, sou reconhecido como alguém que tem conhecimento. E uma oportunidade é que há um processo de descentralização, e eu sou conhecido como isto, que linha de orientação eu vou ligar este meu ponto forte para capitalizar isto? Porque eu digo, o Estado reconhece-me, eu tenho experiência, eu estou no terreno. E depois digo, outra linha, há um processo e tal, e o Estado, tenho lá conhecidos, amigos que me podem ajudar. preciso de, se calhar, de um interponto, de uma linha de orientação, como é que eu vou ligar este ponto forte com esta oportunidade? Eu depois vou passar o papel. E aí vocês podem sacar uma linha de trabalho. Outra linha é ligar os pontos fortes com a ameaça. E o João aqui fazia bem isto, dizia... Epá, temos um processo de descentralização, está aqui... Não, um ponto forte. Eu sou muito bom, tenho muito conhecimento, sou relevante na zona onde está. Mas há uma confusão institucional. Então, por favor, para daqui a 4 anos não dizer, epá, a confusão institucional, é como este meu ponto forte vai lidar com esta ameaça? E daí pode sair uma linha de intervenção. Fazer o mesmo com os pontos fracos. Ponto fraco com uma oportunidade. Epá, eu tenho esse ponto fraco, mas aqui esta oportunidade. A linha de ação, como vou aproveitar isso? Ou entre um ponto fraco e uma ameaça. E tentar ver quais são as ligações. Eu acho que se cada grupo fizer isso, eu depois posso deixar por escrito e podem me telefonar, dizer um pouco como fazer. Eu acho que podem terminar a análise SWOT e também trazer para este encontro 3 ou 4 linhas que podem ajudar a ver como vamos concretamente lidar com isto. Isto é para este caso. Não sei se há concordância, depois vou passar para outra questão. Estão de acordo? Não? É uma espécie de cruzar o que há, porque às vezes, note, a minha experiência é que faz-se as análises SWOT, depois as coisas não casam e às vezes o que é ponto fraco ou forte aparece no outro lado, como é para cruzarmos muita confusão. Tá? É só para sermos coerentes com esse exercício. Aí fechamos. A terceira é como vamos trabalhar na missão. Sim? Eu não sei se estou a perceber bem a sua sugestão e se cabe também com o que eu estou a pensar. Eu penso que o exercício de setorial que nós fizemos, recebemos subsídios, mas de qualquer maneira me parece não termos terminado com a agenda. Sim. Porque antes do trabalho do grupo, na agenda dizia que tínhamos que fazer um SWOT institucional. Perfeito. Eu acho que esse SWOT institucional iria desenhar essas linhas que o Sérgio está a dizer e nós, os programas, começarmos a alinhar aquilo que apresentamos à nova estratégia institucional. Perfeito. Para ver se os nossos objetivos, as nossas análises que fizemos, estão mesmo alinhados com o objetivo da instituição. Porque se nós, os grupos, voltarmos a discutir, podemos continuar a discutir da maneira como nós queremos. E quando chegarmos na visão institucional, haver sempre desajuste. Ok. Qual foi a opção estratégica? Talvez dizer duas coisas. Uma é das próximas tarefas. Eu perguntei se havia um roteiro de como se queria construir até o dia de desenhar o plano e aprová-lo. Parece que este roteiro ainda não existe. Mas decidimos não deixar de aproveitar esse momento. Então, a primeira fase foi isto. Estava, efetivamente, eu anunciei previsto uma discussão da análise do SWOT institucional. Mas me foi solicitado um pouco que se alterasse um pouco a metodologia. Então, decidimos considerar que a apresentação do João nos dá uma boa ideia de quais são as oportunidades e ameaças gerais para toda a instituição. Provavelmente, vamos ligar isso às fraquezas e pontos fracos e pontos fortes de cada programa específico. Foi este o entendimento que se teve, né? Portanto, as questões que ele levantou são desafios e oportunidades para todos, não? Ninguém fica de fora. Hã? Agora, vamos ligar com as fraquezas e pontos fortes da organização. Eu acho que uma das coisas que vai tem de ter uma mandato Para trabalhar sobre o que estes materiais que o Sérgio produziu e olhar para ouvir realmente de novo a discurso do porque está gravado em discurso e construir uma esposa de uma SWOT institucional para apresentar na reunião seguinte e logo pode ser discutido e aceitado ou não. Mas eu acho que devemos chegar na próxima reunião com um grupo de trabalho que já analisou a missão, visão, sim. com uma proposta a aceitar ou mudar. Yeah. E uma, eu acho que estas duas tarefas são claras. Depois, a missão, visão, acho que este grupo também pode, de certa forma, vai trabalhar também toda a questão. Eu acho que são duas. Eu acho que. E não sei o que é a imagem. Depois, havia duas questões, ou três, que não sei como vocês querem levar. Era a questão da rentabilidade, de toda esta área que sustenta, do projeto social, do projeto empresarial, cujo principal objetivo é sustentar a instituição. Há um grupo que tem que trabalhar sobre isso. Havia toda essa questão da pesquisa. Vai depender um pouco como o grupo interno da área de pesquisa voltar a retrabalhar o seu SWOT. Não sei se eles é quem ficariam com esta. A minha questão é se ainda há dúvidas sobre a estratégia que a organização já adotou há anos atrás em termos de empreendimento social. Eu quero propor que simplesmente aproveitamos o... Eu acho que não há, para mim, não vi questões negativas contra a continuação desta estratégia. Não se está a questionar a estratégia. O que eu senti é que querem falar sobre isto, mas em princípio o ponto de partida é que foi acertada, não? Há uma estratégia e esse é o tempo continuar. A organização tem que ter uma fonte que sustenta as suas ações. Isto não é a discussão, não? Tá bem, fica. Eu entendo que isto é um assunto interno. Vocês colocam a discussão. Eu quero dizer, segundo ponto sobre a pesquisa e monitoria todas estas questões, eu acho que ainda é pendente. Há muito para discutir. Vai ou pode focar sobre isso? O grupo que vai falar da pesquisa e da monitoria. Yeah. O grupo de pesquisa vai tratar disso. Well, eu não sei. Sim. Se precisa adicionar umas pessoas dos outros setores. Agora tem uma. Sim? Responde aqui no grupo de trabalho. Há questões que, na verdade, podemos tratar e trabalhar, mas, na verdade, quero aqui realçar que muitas das questões que se levantaram à volta da questões ligadas à pesquisa são questões que acho que vão um bocadito além desse grupo de trabalho, porque presumo é o que o grupo que vai trabalhar nestas questões é o grupo da unidade de pesquisa. Mas são questões que têm a ver com muitos outros setores. Não foi abordado. Então, eu, na verdade, não acho que será justo para nós todos se limitarmos a discussão à volta dessas questões só ao grupo da... A ser uma unidade transversal que toca a todos, se calhar, fazia todo sentido tentarem ter a contribuição dos outros setores. Tá? E sempre com perguntas muito concretas. A pesquisa deve estar ligada à monitoria ou a monitoria é feita em cada programa? Não sei, você internamente não tem. Tem a questão de estrutura interna, estratégia financeira. São sugestões, depende de vocês acatar ou não. Mas não sei se querem internamente discutir isso. E a Nanco, sim? Não sei se... Posso falar? Sim, sim. Você falou de estratégia financeira? Sim. Pois, eu tenho estado a sugerir já há vários anos que a organização passa a ter um orçamento anual. Portanto, e cada projeto, cada setor tem que saber com que recursos conta, primeiro com que doador, com que recursos. E porque quem, na verdade, quem alimenta a vida da organização são os projetos. Portanto, se os projetos, se a instituição consegue angariar fundos para projeto, existe a participação em termos de orçamento, que são os chamados overheads ou custos administrativos, que são os que mantêm a vida da instituição, que pagam os custos de estrutura da organização. É necessário que, para mim, se evolua para um estágio onde exista um orçamento que se discute todos os anos. Nessa altura, por exemplo, hoje dia 21 de novembro, era uma boa altura para falar com que projetos contamos para o ano de 2014. Quantas mais propostas precisamos entregar a que doadores. E em função do déficit, em princípio pode haver déficit ou surplus, mas são muito raros casos em que não há déficit. E buscar fundos dos empreendimentos sociais que existe, e o CUP disse bem hoje de manhã, cada vez mais a versão dos doadores a financiar determinado tipo de custo de estrutura. Eu até sei que nós, durante muito tempo, tivemos um problema grande. É que as ONGs grandes internacionais que operavam cá no país, como a CARE e a Save Children e tudo mais, diziam, e podemos ver no website deles, que o custo de estrutura deles é 9%, uns é 7%, outros é 9% do orçamento global. Entretanto, comparado com a DW, nós na DW tínhamos muita dificuldade. O nosso custo de estrutura era superior a 15% e todos diziam, mas o vosso custo é muito alto. Mas o nosso era o real. O que a Kerry e a Save Children faziam é que todos os custos que são fora dos Estados Unidos é que são custos de projeto. Mas para nós, que nós só estávamos a operar aqui, estávamos a apresentar os custos reais. Acho que a União Europeia aceita 7%. Cada uma das organizações já definiu um determinado montante. Mas os custos de estrutura são fixos praticamente. Então é aí... E nesse exercício da orçamentação anual, era uma oportunidade para se decidir, ver que recursos se contam e como eventualmente podem contribuir os empreendimentos sociais na vida financeira da organização. Portanto, eu acredito que essa é uma oportunidade para se falar sobre essa questão. Esse é o tipo de discussões, só para não entrar no abrir essa discussão, este é um outro tipo de grupo que tem que discutir isso. Eu compreendi o que ele disse e acho que é super prático. Seria melhor colocar a temática no flipchart? Eu tenho apontado. Se é só para mim, é que estamos claramente em cima da hora e não há muito. O interesse agora não é de abrir a discussão ao pormenor dos assuntos. É, há uma lista de assuntos e alguém tem que se encarregar de pegar e dizer, ok, nós vamos continuar para o próximo encontro. Não, era algo rápido. Eu achei muito interessante essa colocação do grupo. E acho que... Queres fazer parte do grupo que vai trabalhar isso? Não necessariamente. Mas era eu acho que esse aspecto de uma espécie de apresentação do balanço geral sobre a implementação que foi o orçamento tipo 2013 pode constar na agenda. Pode-se fazer uma apresentação no próximo momento, ou um próximo dia, né? Estamos a agendar. Se calhar pode ser incluído, porque é algo mesmo relevante. O que está incluído é, por exemplo, se ele tem essa ideia, ele desenvolver um pouco mais quais são os elementos dessa ideia e apresentar como uma estratégia. O que muitas orações fazem é isso. Plano provisional, que é uma projeção de quais são os custos fixos que temos para o próximo ano, como é que isto é financiado, devemos fazer. Ok. Com relação ao processo, sim, por favor. Em relação à questão processual, eu acho que é muito importante nós alargarmos agora o trabalho a fazer depois a mais gente que não está presente aqui. Eu acho que, principalmente pessoas sénior dos serviços, exatamente, dos serviços de apoio, do AMBO e aqui de Luanda, é muito importante. Eu via uma coisa escrita, conflito com o AMBO. Eu para mim, é um mau diagnóstico. O problema que há não é um conflito. Às vezes, uns pensam que uns são para prestar serviços, outros acham que prestar serviços é um insulto. Então, envolvendo as pessoas todos juntos, é que pode surgir este entendimento a dizer, olha, uns estão a fazer isto, e há outros que têm que dar apoio para aquilo poder ser feito. E se não fazem isso todos em conjunto como equipa, vai haver, chama-se um conflito. Mas eu não chamo isso de um conflito, é uns não estão a fazer o seu trabalho, e há uns que estão a exigir que o trabalho seja feito. Então, eu acho que é muito importante, seja... A nível do âmbito também envolver mais pessoas, há colegas que não estão aqui, mas que depois vão ter que estar a implementar algumas das coisas que estão a discutir aqui. O estar presente nas discussões, mesmo que não se participe muito, já ajuda a pessoa a entender porque é que algumas opções estão a ser tomadas. Eu acho que isso é fundamental. Okay. Em vez de dividir em grupos agora, porque acho que a recomendação é a reunião de gestão segunda-feira que vem, está a assinar pessoas nos grupos. Acho que realmente a gestão, a direção vai distribuir as tarefas. Mas será importante para todo mundo saber que serão criados grupos de trabalho e em 2 ou 3 semanas vamos chamar para mais uma ronda das apresentações e uma que tem de sair desta reunião é a esposa do plano, que ainda pode ser trabalhado, mas a esposa do plano estratégico para não para o ano que vem, para a próxima 4 ou 5 anos, hein? Ok, então pois acho não. Que terminamos por aqui. Obrigado.